Um alô para a Paulinha, cunhada do Nivaldo. O Nivaldo é neto de Dona Isaura. E toda essa galera que escuto aí afora. Já o meu boi, venha ver, beleza. Já o meu boi, venha ver, beleza. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Aô, meu boi, venha ver, beleza. Aô, eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Ah, oh, meu boi, pegou no. Eu comprei baralho novo, porque eu sou brasileiro. Eu vou convidar contrário pra jogar nesse terreiro. Eu comprei baralho novo, porque eu sou brasileiro. Eu vou convidar contrário pra jogar nesse terreiro. E já o meu boi, venha ver. Beleza, já o meu boi, venha ver. Beleza, eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. E eu cheguei neste terreiro pra botar boi pra brincar. Eu cheguei neste terreiro pra botar boi pra brincar. E no terreiro onde eu brinco, contrário não vem mandar. Cantou boi pra São João, eu aprendi a cantar. Já o meu boi, venha ver, beleza. Já o meu boi, venha ver, beleza. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho esse ano pra jogar. Mas eu comprei baralho esse ano pra jogar. Eu já convidei contrário, contrário não vem cá. Eu convidei baronesa, ela convidou iaiá. Já o meu boi, venha ver, beleza. Já o meu boi, venha ver, beleza. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. Eu comprei baralho novo pra jogar com baronesa. Eu só convidei, quem sabe, jogar baralho na mesa. E aô, meu boi, tremeceu o chão. E aô, meu boi, tremeceu o chão. Mandei dizer para o povo, brincou boi pra São João. Pode preparar terreiro, vai chegar meu batalhão. E já o meu boi, vem